lance aqui da gente, um lance quente. Vamos ser meu Deus, se apegar. Agora tá na minha mente, seu jeito carente. Me lembrei seu jeitinho de olhar. Joga puta, joga linda. Pra cá, tô cansado de perto, tô cansado de buchete. Vivendo sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Todo dia atrás da correria louca, pra degustar de onde eu posso chegar. Eu tô ligando pro dinheiro, porque o dinheiro me traz tudo que eu quero, tudo que eu precisar. Joga puta, joga linda. De perto, tô cansado de buchete. Vivendo, sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Eu tô de um dia atrás da correria louca, pra degustar de onde eu posso chegar. Joga bunda, joga linda. Pra cá, tô cansado de perto, tô cansado de buchete. Vivendo, sem compromisso, virado pra lá e pra cá. Joga bunda.